0, parte 4, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, 118, decimal, meia dúzia, o ajuste no 0, no 7, um bom voo. 923.0, pronto. Voo 923, após o pouso do Embraer da Passaredo, autorizado a manter pista no 0. Após o Passaredo, a Lima tem voo 923. Aí a cadeira de livre chamar reporte táxi. Passarelo 2223, no solo 5, no livre pista pela direita, chame solo 1219. Livro 219, obrigado. 923, autorizado a decolagem pista 10, vento 070 graus 05 nós, que negar no 07. Autorizado a decolagem pista 7492. Solo, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, taxia via Alfa Juliette, remota 13, pátio principal, apenas atentando ao Airbus da TAM, iniciando o curso no 05, vai adentrar o pátio 3, ok? Gente, o passarelo da remota 13, está desapontado. Quatro, oito, meia, desce para 2010, que é negar no 017, autorizado final ILS, é portabilidade. 2010, 17, autorizado ILS, chama estabilizado. 3486. O 3486 está livre de restrições aqui do perfil? Confirme. Está livre de restrições aí para o 3486? Livre. Livre, obrigado. Três, decolado 53, meu controle 1208. 308, obrigado, bom dia. 60. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. São dois, chama para um prospecto acionamento, acionamento 2 no 1. Parou o táxi, 3663 com 106 a bordo, 4 horas e 30, Serra, Caleão. 663, táxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal, meia dúzia, o ajuste no 0, no 7, bom voo. Pátio, Indy Alpha, 3612, ponto de Serra, uma boa semana, careta, 3663. Recife, 1-2-5-1, alterno, 1-3-3-2-5. 3663, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 050 graus, 039. Autorizado a linha decolar, 1-0, 3663. Bateu, valeu, bateu, Manu, obrigado. Solo. Opa. Solo, Salvador, 2429, 28 para prospecto, seu nome. 4299 da Azul. Portão de número 8, autorizado, chame táxi. Precisando de feedback, chamar para o táxi 429. Salvador, bom dia, sou 3663, você fala na sua escuta. 3663, contato radar, submanteu nível 340, saída da EL. Da EL, subindo para o 340, táxi 3663. Salvador, Elta 3159. 3159. Temos um plano que foi apresentado, talvez esteja chegando aí, senhor, para o Galeão, nível 360. Estimativa, Xanené 311, desça para 4 mil pés, chegada bom, posto localizador. Identificou, desça para 4 mil, chegada bom, reportará localizador 6311. Informação que eu tenho aqui que era pro 00, vou checar novamente. 00 agora, 1200, é isso? Isso, 1200. Eu vou dar uma verificada. Solo, bom dia, hoje, né? 63, eu não tô sentindo da mais para Recife. 2-1-1. Tá pronto pro chacionar no portão 02? Chané 6219, sente, pronto, portão 02. Portão 2, inicie de imediato? De imediato não, que o companheiro está tirando o finger agora, então tem que engatar o trator, mas um minutinho e meio. Ok, então só um instante, tem um Embraer da Azul puxou no outro lado do terminal. E devido a seu táxi alfa já fechado em um bastante tempo, vou tentar que o tráfego na sua cauda. Na sequência será autorizado, só um instante por gentileza. Beleza, sem problema, tá na sua escuta então, Oxalé 6219, obrigado. Oxalé 6225, na sequência você para puxar até questionamento, a posição 1. Posição 1, só um instante para puxar também, temos o Airbus Companhia à sua esquerda, é o número 1 e nesse setor 2 fica complicado fazer simultâneo, só um instante por gentileza. Sem problema, vamos. Nós que negamos 017. Livre, portão 0, 3, 4, 8, 6. Manter está bom, 63 ou 9? Voo 923, chama centro de Recife, frequência 1251, no terminal 3325, bom dia. 251, 3325, 923, obrigado, bom dia, senhor. Livre, companhia. Salvador, muito bom dia, gol 9605, informação Mike, autorização Galeão, nível 380. Gol 9605, bom dia, informação Mike, confere, eu tenho pré-aprovado 360, copia, aguardo coordenação 387. Aceita 360. Gente, prepare a Dael Leda Bridge, aguardando o número 2 para a cópia. Quer, Dael Leda Bridge, obrigado. Fala, táxi azul 4229, POB 92, 5 horas de autonomia, eu quero underline. 299, taxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6, Duzil, ajuste no 0 no 7, um bom voo. Via Pátio, Indy Alpha, ponto de espera Torre 18-6, Duzil, azul 4-2-9, boa. Trapoxa na 63. 1-2, frente da Mike. Juliette, companhia. Solo 3159, já estamos voltando. Prossiga. Estamos aguardando, o plano foi para os 12 Zulu. Estamos aguardando a hora que chegar aí, estamos na sua escuta, ok? 12 Zulu foi feito aqui em Salvador, só para informar? Não, foi feito na central lá em São Paulo. Eu vou chegar aqui que nós ainda não recebemos. Vou chegar com a nossa IS e com o plano de voo Recife também. Só um instante para a gente ver. Positivo, obrigado. Nova direita, após 19, obrigado. Santos 3304, informação Mike, confere, número 3 para a cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Gente, prepara a Arbor e aguarda a cópia, o 3304. Posicionar 6211, na escuta? Prossiga, na escuta, 6211. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, retaguarda autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Beleza, então após a passagem do Azul, coordenando, livre para o inspecionamento, posicionar 6211. Tráfico Oceana, Solo Oceana 6312, gente da Mike para Recife. 6312, Recife 350, informação em curso a Mike, é número 4 para a cópia. Prepare a PUCA, transição Caju, aguardando. Caju Oceana, 6312. Salvador, bom dia, 3486, uma Alfa. 3486, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Bom dia, lixão ônibus de 10 para ingresso, 3486. Pronto, copy 5221. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto, Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5525 no transponder. Autorizado 180 para a Vitória da Conquista, decola da 1-0 com curva direita no perfil da Arbor, após direto Conquista. Controle em 1208, transponder 5525, 5221. Correto, remoto 1-3, chama pronto para o chibé acionamento, trip 5221. Chamará, puxa acionamento 5221, muito obrigado. Santa 3486, Juliette, posição 05. Juliette, para a posição 05, 3486, obrigado. 1605, pronto, copo. Bom dia, 1605. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5517 no transponder. Estamos autorizados, Galeão, pelo nível 360. Decola do 1-0, curva direita da El, Leda Bridge. Assume a Aperzulu 1-0, controle 12080 e o transponder 5597, voo 9605. Voo 9605, correto, portão 3, chama pronto para o chibé de acionamento. Vamos lá. Plano 3304, pronto, copy? Pronto, copy 3304. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5520 no transponder. Autorizado Brasília, no nível 360, após decolagem da 1-0, curva direita. Saída Arbor, transição Elefa, para interceptar Perzulu 1-7. O transponder 5520 e após decolagem, controle 1208. Correto, chama pronto, pushback acionamento, então 3304. Está pronto, puxa acionamento 3304. Gente, é o número 2 do setor após o Avianca, só um instantinho na minha escuta aguardando. Na escuta aguardando, 3304. Então 3159 na escuta? 3159 na escuta? Confirma o nível solicitado, 360 ou 380? Pode ser um 360, tá? 3159. 360, copiado nível, só um instantinho, cópia, prepara da Leda Bridge, aguardando cópia, então 3159. Da Leda Bridge, aguarda cópia, então 3159. O 3159, só voltando. Prossiga. É só, Fair, eu tô solicitando aqui, a sua procedência seria Recife, destino final Galeão, e Salvador foi a situação, né? Afirmativo, terminamos Salvador para urgência médica. Isso, valeu, obrigado. Para o táxi Sanear 62, o nono com 99 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos. O Sanear 62, o nono, táxi Via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste no 097, bom voo. Tive táxi Índia Alfa, 18,6 no ponto de espera, só confirmando a alternativa com fins, o 62, o nono. Gente, confins copiado. Guardando para o pushback 6225. 6225, coordenando com a equipe de solo após o Airbus da companhia liberado. Setor autorizado e reporta táxi. Pois é, depois você reporta lá. 6225. Puxando as 6312, pronto, copy. Abriu, pronto, agora. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5516 no transponder. Autorizado Recife, no 350, decola da 10, saída PUCA, transição Caju, curva esquerda posta, 1208, controle 5516, transporte para o China 63, 12. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, saneamento, chané 6312. Chama lá, 6312. Pronto, 3159, pronto, cota. Pronto, cota, até 3159. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5531 no transponder. 3159, autorizado Galeão, nível 360. A saída é da El, Leda, após Bridge, segue pela Upper Zulu 10. 120.8 ao controle, 5531 ao transponder, TAM 3159, está na posição 11 para push e acionamento. TAM 3159, cotejamento correto, no 111, autorizado e reporta táxi. Chama táxi, 3159. O passageiro 2223 para conquista 260. Passarelo 2223, informação em curso a Mike, conquista, vitória da conquista nível 260. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto vitória da conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5501 no transponder. Lola 605, no 03, é o número 2 no setor após a aeronave da Avianca. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. É, toma de posição, Lola 605. Passarelo 2223, copiou a informação, vitória da conquista. Faz direto, 120.8, 5501 transpondendo. O passageiro 2223 pode cotejar apenas o perfil da saída? Salvador, bom dia, Sanear 62, 111. Arbor, e após direto conquista. Correto, remota 14, chama pronto, passageiro 2223. Chamarei. Salve, o Sanear 6225. Agora para táxi, PLB 80, autonomia 4 horas e 30, alterna com 15. Chanel 6225, taxa via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 6, dúzia. O ajuste 1-0, 1-7, bom voo. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, 6, o Chanel 6225. Santo 3304, na escuta? Na escuta, 3304. Estou pronto, puxa o acionamento? Afirmo, 3304. Gente, após a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, autorizado, reporta táxi. Gente, reporta na táxi, o 3304, gente da Avianca. Quatro travado, 6311. Chanel 6311, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 05 norte, que negar no 097. Autorizado, pouso. Toma 0, Chanel 63, ou nono. 02, prossiga. Algum colherência junto com o botão, com o 605, na 3? O 209, Plage Bridge. Negativo, mantém o perfil da saída, chama o centro Recife. Frequência 251-3325 e solicita bleed azul 4299. 251-3325, azul 4299. Oi, Chanel. 025, próximo ponto de espera da 1-0. Chanel 6225, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém posição, a Chanel 6225. Após Momo, voa posição Cogibo. Após Cogibo, voa posição Trova. O intercepta é o pesinho 41 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5530 no transponder. Cargo 82. Correto, no pátio militar, reporta pronto o acionamento, ajuste no 017, o Condor 24. Polo Web 6729 com a Mike, RNave Guarulhos 360. Objeto 6729, informação Mike confere, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia, prepara da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge aguarda, Web 6729. Polo, o Chanel 6312 está pronto com 10 acionamento. Chanel 6312, só um instante para iniciar no 10, na minha escuta. Para o táxi Otan 3159, POB de 121, alterna Campinas com 3 horas e 40 de autonomia. Otan 3159, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 097, bom voo. Vai seguir aí no nave da companhia, finalizando no 04, ok? Ciente, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10-118-6, vai seguir a nave da companhia, o TAN 3159. O 3159 aqui agradece a colaboração e apoio aí do infra de vocês, aí. Muito obrigado. Ciente, não por isso como não. Solo 3304, pronto táxi com 1-1-0 a bordo, alterna com fim 4 horas e 40. Guardião 02, fora do salão no meio, confirme o nome do comandante. Reinaldo. Gente, chame controle 1208. 1208, grava, garoto. 6-1-0-1-7-9-0. Fala 6-3-1-1. 6-3-1-1, condições de agilizar o táxi, reporta antes da Juliette? Sim. Gente, agilizando, reporta antes da Juliette, 6-3-1-1. 6-3-1-1, agilizado. Mari Arrival. Qual que é? 10 clear. Não, que level 06 clear, Mari Arrival, gol 19X. mais um instante o parqueamento do Airbus da Oceanair, já encontra-se na taxiway Alpha, próximo do Pátio 3, vai prosseguir para o 01. E após o mesmo, prossegue o pushback acionamento e reporta táxi. Então após a parada do Avianca, eu estou autorizado. Afirmativo, após o parqueamento do Avianca no 01, não autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi, na 605. Oceanair 63, no 1, agilizando, Juliette 01, no portão, atentando a movimentação do Pátio. Juliette 01, é o 63, o 1-2 no 1-0, autorizado, o estacionamento, reporta táxi. Autorizado o estacionamento, vai no táxi, 63-1-2, vai escutar. Solo Salvador, bom dia, até 3859, informação Mike, autorização Curitiba. Então, 3859, bom dia, informação Mike, confere, Curitiba 360, só um instantinho, cópia, prepare a saída Arbor, Elefa, aguardando o número 2. Tá joia, vai aguardar o teu 3859. Claro, por gentileza, para o 6319, só confirmando, bom. 01. Sim, bom, 01. Fazer 02, escolha esse vertical de seta, intenciona sobrevoo em Sintra por 2 minutos, 510. Ok, está autorizado, mantém minha escuta. Tem dois tráficos para aproximação. Escuta permanente. Controle Salvador, chama 6225. Chama 225, bom dia, contato radar, tu me mantém o nível de voo 320, sai da mão. 1320, bom dia, 6225. 8 e aciona 5532 no transtorno. Autorizado 360, Guarulhos, Tael, Leda, Bridge, onde intercepta o Pervulo 16, conforme o plano de voo. Decolador 90, primeira curva direita, controle 1208, transponder 5532, na ponte 9, web 6729. Correto, 09, chama pronto para o inspecionamento, webjet 6729. Chamaremos o Web 6729. Nem pode manter condições visuais, não tem um tráfego reportado no setor, tá voando direto João do Val Carneiro. C2 no setor, na minha escuta, aguardando. Número 2 na sua escuta, 5221. Ele ligou no 888, pode completar a via, chegada? ...859, prossiga. Autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5522 no transponder. Autorizado 360 Curitiba, saída Árvore Elefa, Brasilu 21 intercepta. Decola da 10, curva direita, 208 e 5522 do transponder 3859. Correto, portão 62, chama pronto para o estacionamento.